Romeu Juliette, Romeu, informação em curso quilo. Tá, pra decorar da conquista, mas tem a escuta guardando o pacote. Olá, bom dia, Tan 3304, para Brasília. Tan 3304, informação em curso quilo, mas tem a escuta guardando o número 2 pacote. Tango, Romeu Juliette, Romeu, Prato 4. Prato 4, Romeu Juliette, Romeu. Tango, Romeu Juliette, Romeu, para a Vitória da Conquista. Nível 085, via rota do plano de voo. Decola da pistão no 7, primeira curva à direita no corredor axé, restrito a 1 mil pés até o farol da barra. O transponder 5077, controle 119, decimal 35. Tango Romeu Juliette, Romeu, cotejamento correto, confirma a parte 50 de pessoas a bordo? Parte 5 e 0, 1, 9, Romeu Juliette, Romeu, operacionamento, chame a torre, 118, decimal 95, altímetro 1019. Tango 3304, 4. Tango 3304, autorizado para Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pista no zero, primeira curva direita, sai da árvore, eleva. Transponder 5112, controle 119, decimal 3. Brasília, confirma a rota do plano de voo, nível 360, recola no curva direita, da árvore, transição, eleva. 5112, transponder, controle 119. Com 1, 1, 2. 3, 3, 4, cotejamento correto, chama para a pista de cotejamento. Ah, concluído pelo tráfego de chamar para acionamento, porém está com probleminha aqui no acionamento, vai aguardar um pouco. Gente, então o reporte quando pronto, o Hector Windsor, somente para informação, seu plano é de 11h30, tem validade de 45 minutos. Caso acredite que vai demorar mais, faça uma DLA. Tudo bem, senhor, então fazer a verdade, tá? Obrigado. 119, decimal 35, torre 118, decimal 95. 1935, controle 1895, a torre para fazer a saída direta da cabeceira 17, como setor norte, 800 pés direto, e a parte da Romeu alocará 0111 para transponder. Aqui as pés, mais de 7 1. Correto, 4 a 5, quanto a bordo? 2 no PLB, Mike Juliette. 7, Mike Juliette, Romeu, para acionamento, chama 2, 118, decimal 95, altímetro 1019. 1019, não ajuste, vai chamar 1895 da presente para coordenar o acionamento de decolagem. O G63 no 1, tráfego avistado. Isso aqui, o trem autorizado por pista 1-0, vento variável 3-9, ajuste de altímetro 1-0-1-9. Sente, guarda o trem. Salvador, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. 4 a 5 para acionamento, destino Serra Inguia, Coimbra. Papatão. Papapá, Mike Juliette Romeu, livre acionamento, reporte pronto para táxi de colégio. Reporte será acionado e pronto, Mike Juliette Romeu. Solo 3859 para Curitiba, tem informação quilo. 3859, informação quilo. Autorizado para Curitiba via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, sai da árvore, eleva. Transponder 5123, controle 119, decimal 3. Autorizado 360, pega a pista no zero, curva direita, perfil arbórico, Celesta, transponder 5123, controle 119, 3859. 3859, a rota do plano de voo. Rota do plano. 3859, protegimento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, 3859. China 6311, solo 10, liberando a pista, chama solo em 121, décima 1. 7, 21. O Papa Tango Romeu Juliette Romeu livre ingresso pistão da 7, rebote aliado de branco. O Romeu Juliette Romeu, confirmei o PAB por gentileza? Confirmei 01. 01 na bota, gente. Papá, Mike Juliette Romeu, é a torre? Mike Juliette Romeu, pátio 5 acionado e pronto. Decola do pátio direto com o Pronote ou Mike Juliette Romeu? E autorizada presente direto pro Pronote, Mike Juliette Romeu. Gente, papá, Mike Juliette Romeu, rebote fora do solo, o vento 100 graus 059. 100 Mike Juliette Romeu. Salvador, é que eu vou novamente? Papá Romeu, Octango Lima, prossiga. Então, o Octango Lima tentou contato na sala IEF, porém, está com uma morada bem assim, o plano vai vencer. Tem como uma colaboração, uma coisa que eles poderiam fazer? O Papá Romeu, Octango Lima, infelizmente não, você teria que continuar tentando contato com a sala IEF mesmo. Sim, Felipe, está aguardando então o contato. Vou fazer um check no telefone deles pra ver se tá acontecendo alguma coisa. Ah, tá ok, obrigado. Fora do solo, Mike Filhote Romeu, confirmando, a sala S realmente tá com problema de comunicação. Graças, Mike Filhote Romeu, decolou ao 1-2, prossegue com o Pronote e transfere o controle em 1-9-35. 1-9-35 da presente, agradece a agilidade, Mike Filhote Romeu. 340. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Transponder 5132, controle 119, decimal 3. A 0, curva direita da El, Leda Motiva, Brasil 10, Piraí, Bate, Brasil 44, 5132, transponder 1935, controle 3663. 3663, a rota é Brasil 1-0 até Taubaté. Papatango Romeu, Juliette Romeu, autorizado de decolagem, piscina 7, vento 1-1-0 grau, 049. Salvador, são 3304, posição 04. Acionamento na posição com posterior pushback. Papa Romeu, da Mídia Brava, informação em Cusquilo, mantém a escuta aguardando o código. 1-4, controle Salvador, 1-9-35. 1-9-35, grátis, bom dia, Romeu, da Mídia Brava. Papa Romeu, Eco Tango Lima, é a torre? Tivemos contato com o Ricardo Salaies, a mesma informou que o telefone se encontra muito congestionado. Por gentileza, continue tentando. Excelente, agradeço, acabei de conseguir falar com ele. Então, obrigado pela colaboração aqui, vou tentar dar batida aqui com a gente. Gente. Você tem um bad, é o Pesulo 44, pagou. Gente, o da 3DNS. Para o pushback. 3304, autorizado, chama para o táxi. Pushback autorizado, chama para o táxi, 3304. Papá Romeu Tango, Índia Brava, na escuta? Na escuta, breve. Pela foto? Pronto, Papá Romeu Tango, Índia Brava, autorizado, senhor Novembro Juliette Delta, Feira de Santana, 500 pés, decola da RMA Comproa Norte, em coordenação com a Torre Salvador. Transponder 0132, controle 1-19-35. Controle 1-9-935, responde 0132-503-2, que é a nossa região de cidade, Índia Brava. Índia Brava, modifique 0137, código. 0137, Brava. Correto, qual o número de pessoas a bordo, né, irmã? Uma bosta. Uma bosta, gente, para acionamento, chama a torre, 1-9-95, altímetro no 019, então, Índia Brava. No 019, acionamento a critério, reporte, pronto para decolagem. Tamo de abraço. Táxi POB 169, nós alternamos com fim de autonomia de 3 horas e 30. Tá, 3304, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia, próximo ao ponto de espera chama Torre 18, decimal 95, altímetro 1019. Pela Índia, ponto de espera de 18, confirmando 295. Afirma. Obrigado, bom dia. Solo 3859 para pushback acionamento. 3859 autorizado, pushback acionamento, chama para o taxi. Chama para o taxi 3859. Então, 3304, pronto, desculpa, por favor. 118, decimal 95. 304, autorizado NR, decolagem 10, vento 070 graus, 04 nós. Autorizado ingresso, decolagem da pista 10, 304. Estamos de Bravo, prossiga. Estamos de Bravo, decolagem a critério, não há tráfego a reportar no setor. Reporte fora do solo. O vento 070 graus, 04 nós. Romeu, Tano de Abravo, decolou os 23, prossiga com o Proanote e transfere o controle em 1919, decimal 35. Bravo, Azul 2590, já estável no localizador, 2,5 milhas da Simpra. Azul 2590, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste o altímetro na 019. Gol no 94, como recebe o controle de Salvador? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Alto e claro. Muito grato pelo cheque, retorne para 1-9935. Essa 3859 com 179, 4 horas, Campinas. A 3859, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 e a parte única. Próximo ao ponto de espera, chame a torre 198.95, altímetro 1019. Via parte única, bravo, ponto 0908.95.019, 3859. Salve Salvador, eu tenho 3663, para o feedback acionamento, posição 8. 3663, autorizado, feedback acionamento, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 3663. Tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistola 0, vento 1,90 graus, 059. Baixar e travar, entendeu, livre pouso, 2590. Salvador, bom dia novamente, Papa Romeu Eco Tango Lima. Papa Romeu Eco Tango Lima, prossiga. Isso agora sim, em definitivo, já conseguirá a partida aqui na aeronave. E mantenha o mesmo procedimento, é isso? Saída Conde, poderia ser? Afirmo, permanece a mesma autorização. Azul 2590, Solon 29, primeira direita, Solon 211. 211, primeira direita, 2509. O Papa Romeu Eco Tango Lima copiou a torre? Sim, querida, mantém então a mesma autorização, Eco Tango Lima. Quanto autorizado, já está pronto para o táxi. Gente, confirma para ouvir a autonomia? Beleza, bota, bora. Papa Romeu Eco Tango Lima, livre o táxi, reporte na taxi Papa, ajuste de altímetro 1099. Zero 9, vai reportar na Papa o Eco Tango Lima. Considera pronto, tá 3859. Tá 3859, a linha decola de imediato, sem parada? Ah, sim, sem parada. A linha decola pista 10, vento 120 graus, 059, tá 3859. Deve ter colagem 10 sem parada, até 3859. Roger, yes. Tower American 229er on final for runway 10. American 229er, continue approach, expect landing clear, QNH 1019er. Continue approach, American 229er. Autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira 35. Controle Salvador 1199-35. Será 35-3859, boa. American 229. Clear to land runway 10, wind 100 degrees, 6 knots. Clear to land runway 10, American 229. Você via para atingir o seu ponto de espera. Quando lá, 1895-1019, ajuste o TAN 3663. Papa Romeo, Eco Tango Lima, é a torre? Torre, né? Puta, o Eco Tango Lima já tem livre decolagem? Uma informação, após decolagem, mantém a proa até 1.000 pés, após iniciar a curva à direita no perfil da saída Conte. Afirmativo, senhorita. Então, após a decolagem, vai manter a proa até 1.000 pés e após iniciar a curva à direita na saída Conte, o Eco Tango Lima. Papa Romeo, Eco Tango Lima, livre decolagem. 5, vento 100 graus, 089. Isso é decolagem, Tango Lima. American 229 on the ground at 35, vacate runway to the right and contact the ground 21.1. 21.1, American 229, thank you. Fechando M3 no informação, curso Kilo, mas a escuta aguardando o pacote. Good morning, ground American 29 is taxiing for gate 9. American 229, approve taxi via Alpha Juliet, gate 11, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 9, 229. Fechando M3 no 1, cross code. Cross code. Fechando M3 no 1, autorizado Guarulhos via rota do plano de voo, nível 360. Escola da pista no 0, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. Transponder 5137, controle 119, decimal 37. 663. 4663, mantenha o ponto de espera, pistola 0. Mantenha o ponto de espera. O Papa Romeu Eco Tango Lima, decolou ao 36. Chame o controle em 119, decimal 35. Gente, 119, 35, Tango Lima. Correto, chame a 3 no 1, chame para pushback acionamento. Decola de imediato, tá? 3663, se possível. Gente, a 3663, mantém a posição em aguarde, o tráfego da Gol passando agora o marcador de teste. Gol 1884, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistola 0, vento 090 graus, 629. Ok, baixado travado, livre pouso na 10, gol 1184. Soltar 3663, alinhar e manter. Autorizado, foi 3663, alinhar e manter, cabeceira no zero. Autorizado, alinhar e manter, 3663. 24, o solo foi aos 39, o solo modelo 1-1. 2-1-1, 1-1-8-4. Solo Salvador, bom dia. 1-1-8-4, livro. 1-1-8-4, autorizado Alfa Juliette para a porção 4. Alfa Juliette para o 04, 1-1-8-4. Thank you. Michael, meu alto, prossiga. Confirma, bem? 2 a bordo, livre táxi, reporte na passagem, altímetro 10019, Michael, meu alfa. China 6250, solo 45, primeira direita, solo 21. Alfa 2, China 6250, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Portão previsto ao 02, encontra-se ocupado por aeronave da companhia. Positivo, Alfa, Xanamia 3 no 1, autorizado, chegar aqui a Xanamia, já para o táxi. Solage com o Pronote, o vento 130 graus, 059, Michael, meu alfa. Xanamia, meu alfa. Salvador, bom dia, Gol 9648, está passando, externo, baixado para lá. Gol 9648, ajuste de altímetro 10019, continue a aproximação, tráfego ainda no estado. 7, Gol 9648. Fora do solo, Mike, o meu alfa. Mike Romeu Alfa, decolou aos 47, prossiga com Pro Norte, transfere o controle, 119, decimal 35. 1935, chamará, Mike Romeu Alfa, bom dia, Telegram. Com 1648, tráfego avistado, segue o trem autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 629. Lili Pons, Gol, Uro 648. Salvador, Azul 2710. Azul 2710, informação em curso Kilo para Aracaju, para Copa. Prossiga, está pronto. Azul 2710, autorizado, Aracaju, via rota do plano de voo, nível 170. Cola da pistola 0 para a esquerda, sai da Conde. Aciona 0274, controle 119, decimal 3. Autorizado, 170, conforme, pistão no 0, sai da Conde, com curva esquerda 0274, no transponder, 1935 ao controle. Azul 2710, protegimento correto, chama para feedback essa nova. Chama lá. Apagamos direto para a Delta, prossiga. Apagamos direto de Bravo Delta, livre o táxi, reporte na papá, ajuste de altímetro na 019. Xané 63 no 1, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 198, decimal 95, altímetro 10, 119. Xané 6250, Juliette para o portão 2, a retaguarda do Airbus da companhia. Bravo Delta, no cruzamento 17, prossegue Quebec, mais que Lima. A Lima está no solo, em 121, décima 1. Gol 1648, solo 50, primeira direita, solo 21. 219, 1648. Negativo, 121, décima 1. 211. Solo gol 648, livrando, bom dia. Gol 648, Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, 1648. Passando o Juliette Bravo Delta, está autorizado o ataque central através do portal 612. Direita, subida da El, Leda, ótima. Transponder 5154, controle 119, decimal 35. Autorizado 360, Guarulhos, conforme rota duplana de voo. Só para a primeira via, a Pesulu 10, por favor. A Pesulu 10, com a Alfa Índia, DCT Umbade, a Pesulu 44, agora. Ok, confere. Então, conforme rota duplana de voo, decola 10, saída da El, Leda, ótima. 5154 no transponder, controle 11935, posição é A10, pro gol 12065. 7, posição 10, chama para pistola de acionamento, gol 2065. Vai chamar. Juliette Bravo Delta autorizado para seguir até o passe 3. Chile 63, 11, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 100 graus, 079. Cola da pistola 0, curva esquerda, subida Conde. O transponder 0275, controle 119, decimal 35. O transponder Delta correto, no parte 3, champion. 2780, a torre. Oxina 6311, decolou 56, controle Salvador, 199, decimal 35. 1935, 6311. Azul 2780, Torre Salvador. A sua escuta passou, o externo vai estar travado. Azul 2780, avistado, autorizado pouso, fixo no 0, vento 120 graus, 07 nós, azul cheio, altímetro 1099. Gente, o azul 2780, autorizado pouso 1090. Azul 2780, Salmo 58, primeira direita, Salmo 211. Primeira direita, 1211, azul 2780. Torre, voo no 621, no final da 10, vai estar checado. Voo no 621, aguarde pista livre, ajuste altímetro no 019. Aguardando pista livre. Alfa Kilo, 4 Lima, do Parte 3. Alfa Kilo, 4 Lima, Parte 3, azul 27. Estado pulso, 5-0, vento 1-0-0 graus, 0-5-9. Ele pôs, eu vou na B2. 621, solo 01, no primeira direita, solo 121. 621, claro, com o número 21. 121, 121. Obrigado. Salvador, bom dia, gol 1621, livrou a direita agora. Gol 1621, flex autorizado, Alfa Juliette para o portão 9. Alfa Juliette, portão 09, 621. Torre Salvador, 3896.